Cajadão Filmes apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Betty Frígida. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Continuam passeando a tarde inteira entre os girassóis.